anticipated moment in racing. Fala galera do True Wide, vamos começando aí a edição número 84 aí, após o grande final de semana em Indianápolis, duas grandes corridas aí, né, tanto no sábado como no domingo, a Lily Diabetes 200 no sábado, corrida muito boa, né, com muita troca de posição aí, e sem falar do espetacular, a espetacular caça do Kyle Busch à vitória em cima do Ryan Blaney. Culpa do Ryan Blaney que o Kyle Busch venceu? Não, foi uma garra total do Kyle Busch aí, né? Até o Ryan Blaney errou na saída da curva ali, mas não vou acreditar que foi um erro do Ryan Blaney aí nessa vitória do Kyle Busch, e sim um mérito um pouco maior do Kyle Busch aí. Tanto é que o Ryan Blaney refez uma grande corrida no domingo, né? Salva suas devidas proporções aí, o Ryan Blaney andou super bem no final de semana, para mim aí foi o segundo melhor piloto no final de semana aí, o Ryan Blaney, lógico que depois do Kyle Busch, que varreu o final de semana em Indianápolis, né? Então, parabéns aí ao Ryan Blaney, né? Mas o Kyle Busch realmente roubou a cena do final de semana aí, da espetacular vitória, e nos dois dias, tanto sábado como domingo. Então, pessoal, começando a edição 84 aí, né? O Elhão tá comigo hoje, né? O Guilherme não pôde estar com a gente, o Pedrão ainda não tá com a gente ainda. Então, hoje o Elhão tá comigo. Já desejo a todos aí, então, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que preferir nos ouvir aí. Bom caminho à faculdade, ao trabalho, de noite. Só para quem está nos ouvindo aí, reserva seu tempo para ouvir a gente aí. Então, boa noite, pessoal. Boa tarde aí. E começando, então, a edição número 84 aí. Né? A edição, realmente uma edição que iremos falar, vamos entrar num assunto polêmico aí, né, meu amigo Edu Lima, que vai ser logo depois do bloco da Sprint Cup aí, que vai ser o Kyle Busch no Chase. Esse aí realmente vai ser o assunto que eu e o Elhão vamos esticar bastante chiclete aí. Então, já dando as boas-vindas já à X-Fin Series, né? Corrida aconteceu no sábado da tarde, no finalzinho da tarde ali, por volta de 4h30 ali, mais ou menos, que foi onde começou toda a movimentação da corrida, né? Uma grande corrida, vitória do Kyle Busch. Kyle Busch largou da pole, terminou na pole, mas também não foi tão bom, não foi tão fácil assim a vida do Kyle Busch também não, aquele sólido era a corrida, uma corrida de domínio total dele assim também não. Essa liderança aí teve vários outros pilotos também compartilhados essa liderança aí, né? Então foi uma corrida muito boa aí, não foi um domínio total do Kyle Busch, mas no final sim, o Kyle Busch de forma heróica foi atrás dessa vitória aí. Vitória do Kyle Busch de número 72 na carreira da X-Fin Series, né? E conquistou a sua segunda vitória em 2015, Kyle Busch. Então, mais do que parabéns pro Kyle Busch aí, né? E, se eu não me engano, eu creio que foi a primeira vitória dele em Indianápolis, né? Foi a segunda, Léo. Ele ganhou em 2013. É isso mesmo, Léo. Acabei de ver aqui. Ganhou em 2013 aqui, essa corrida aí. Aliás, 2013, qual a corrida que ele não ganhou em 2013, né, Leão? Então, já vou dar os meus destaques aqui, Leão. Olha bem, segundo colocado na corrida, mas pra mim saiu como vitorioso. Não foi uma derrota pra ele, né? O Daniel Soares, que creio que não posso usar a palavra encantou, mas vem aí. Vem se mostrando boa desenvoltura aí no trabalho dele aí na Gibbs aí, né? A briga ali com o Eric Jones e o... Já tá amolecendo seu coração, né, Léo? Já, Já tá amolecendo seu Não tenho coração. nada contra mexicano, mas toda vez que tem um mexicano aí, sempre que o pessoal resolve torcer pro mexicano fortemente, parece que é um salvador da pátria quando aparece mexicano, né, para correr. Mas eu trato como piloto normal e ele vem fazendo um bom trabalho aí, Leão. Isso eu tenho que admitir, né? Bom trabalho ele tá fazendo, sim. O Daniel Soares aí, outra grande corrida do Daniel Soares aí. Eu tô até quase para te falar, Leão, que a vitória dele tá próxima, tá? Não vai demorar muito essa vitória dele aí, não. Eu creio que se ele continuar bem, trabalhando bem, igual ele tá aí. Ele já deixou o Rookie Vou falar, Leão. of the Year do Bubba Wallace, parece que já foi pro saco, né, Léo? Mas siga. O negócio pro. Só pra. Já, só deixa eu abrir esse parênteses aqui, já que você falou. O Daniel Soares lidera com 212 pontos e o Dallas Júnior com 197 pontos. E o daí depois tem outros aí, né? Com o X-Tyre, Conley, o Rhodes e o Sellers e o Ramu, né? O X-Tyre, o Rothstein aí é o terceiro com 148 pontos. Ou seja, já estão bem fora aí, mas. Essa diferença de 212 pontos para 197 pontos do Delos Júnior aí, realmente uma diferença bem considerável aí, viu, Leão, no campeonato do Rookie of the Year aí. Eu ia falar isso aí mais no finalzinho, mas já vamos falar já dessa treta aí entre os dois aí, que é o Daniel Soares e o Delos Júnior, né? O Delos Júnior que não foi muito bem, foi o 13º colocado, 13º, foi 23º colocado. Terminou duas voltas atrás o Dallas Júnior, né? Enquanto isso, o Daniel Soares chegou a liderar algumas voltas. Foi durante ali a troca, durante os pits de maneira verde. Ele passou o Kyle Busch, Oi? Léo. Na relargada, ele passou o Kyle Busch na É, então. pista. Ele passou o Kyle Busch na É, pista, no início aí da foi o prova. Eric Jones que. Foi um passão mesmo. Aí o Eric Jones acabou tomando a posição dele no comecinho da corrida ali. Né? Perdão, o Kyle Busch passou ele de novo ali, mas assim, não chegou depois, o Kyle Busch chegou a dominar a corrida, chegou a o Daniel Suárez chegou a passar o Kyle Busch de novo aí, ou o Ryan Blaney no final da corrida aí, né, para dominar alguma coisa aí, mas assim, o Daniel Suárez está fazendo um bom trabalho. E foi aí o top 3 ali, né, terminou a corrida em terceiro ali. Outro piloto também que vou. Outros dois, né? Que merece destaque aqui. É o Paul Meyer e o Elliott Sadler. Vamos considerar que dois Cup Drivers aí, né? O Elliott Sadler já conhece os caminhos aí. O Elliott Sadler é o piloto mais velho aí. E logo em seguida aí vem mais dois Cup Drivers. Esses são dois já efetivos mesmo, né? Que é o rei do top 3, que é o Kevin Harvick, que foi o sexto colocado. E o Larson foi o sétimo colocado. Então, aparecendo um contender aí só apenas em oitavo colocado. Né? Depois só o Egan Smith aí, Tardino e o Chase Elliott fechando o top 10 aí. O que eu achei muito curioso, muito estranho, é como caiu o ritmo do Chris Buescher. O Chris Buescher não consegue emplacar boas corridas novamente aí. O Chris Buescher continuar desse jeito aí, ele vai. Daqui a pouco vai ver o. Chris Busch daqui a pouco vai ver o Ty Dillon chegando muito perto dele e o Chase Elliott também muito próximo dele aí, já tá próximo já o Chase Elliott, né? Depois de Chicagoland, o Chris Busch não conseguiu mais emplacar nenhum top 10. Bateu na trave em Daytona, décimo, perdão, quase bateu na trave em Daytona, 12º, bateu na trave no Kentucky, 11º. E o Herbert foi décimo, salvou um 14º, porque ele estava andando no top 25. E Indianapolis, ele largou por ali, largou em décimo alguma coisa ali, e por ali terminou em 16ª corrida. Mais uma péssima corrida pro Chris Buescher. Lembrando que ele é o líder do campeonato. Então, creio que o líder do campeonato tem que almejar o maior número de pontos possíveis aí. Não precisa nem ser a vitória, porque a vitória já tem duas, né? Claro que sempre vitórias são bem-vindas. Tomara que ele vença mais duas, três, quatro corridas. Eu torço para o Chris Busch, Mas a questão é os pontos aí que estão indo por água abaixo aí, porque os seus dois adversários diretos aí, tanto o Chase Edmonds como o Tadilo, terminaram dentro do top team, e o Chris Busch apenas 16º colocado aí. Então eu vejo isso como já um alerta, já 4 corridas seguidas fora do top team. Eu já vejo como um alerta para o Chris Busch, aí, o líder do campeonato. Melhor, já vou aproveitar já também e dar meu prêmio. Fez muito pelo pouco que tem. E essa semana vai para o Jeremy Clements, 15º colocado. Largou lá no fundão, 26º. Terminou a corrida em 15º aí. Mais uma grande corrida do Jeremy Clements. Melhor, a direção é sua agora. Tudo bem, pessoal? Nas últimas semanas não deu para me participar, né? Correria, né? Enfim, meu primeiro destaque aqui, né? Como o Leonardo falou, né? O Kyle Busch, né? Foi bastante eficiente ali na hora H e tá talvez no seu melhor momento em alguns anos, né, Léo? Sem aquela. Nem em 2010, 2011 ele também estava bem, estava muito forte na Sprint Cup. Então, né? Xfinity, né? Antes de ele ter aquele problema, né? Que ele ficou até afastado, né? Tudo bem que ele, em 2013, né, ele ganhou várias provas na Xfinity Series, só que como piloto e com respeito das pessoas, eu acho que o Kyle Busch vive talvez seu melhor momento desde 2008, né, não? Enfim, foi supremo ali no final ali, teve muita sorte também do Ryan Blaney ter encontrado o Tyreek Cope ali, né, faltando 2 voltas pro final, justamente na tomada de curva. O Blaney tava fazendo um ótimo trabalho ali, segurando, né, acabou não dando para o piloto da Penske, né? E mais um final de semana que o Kyle Busch acaba superando o piloto da Penske, né? Seguindo, né, o Daniel Suárez. Daniel Suárez é um piloto que a gente tem que falar dele porque ele não é um aventureiro, não é um cara que caiu de paraquedas. Tem todo o trabalho do programa de desenvolvimento da Telmex, né? Os mexicanos lá trabalhando ele. Ele correu 3 anos na Can-Am Pro Series, existe. Ou seja, não é um cara que chegou do nada ali na NASCAR, né? Foi todo planejado a saída dele para a Joe Gibbs Racing, tanto é que nesse ano ele não faz apenas o full-time na Xfinity, como faz pelo menos 15 provas da Truck Series e também algumas provas da ARCA, né? Em carros mais potentes, né? Os frutos estão sendo colhidos, né? Para mim, dos pilotos regulares, o melhor que eu gostei, mais gostei, assim, né? Contando que o Dani Soares tem um equipamento para vencer corridas, né? O Kyle Busch tem cara que foi o trabalho que o Eric Sadler fez. Ele terminou a prova exausto ali, até meio tonto, né, Léo? Recebeu atendimento, acho que o calor estava muito grande em Indianápolis. Enfim, a prova foi muito desgastante. O Eric Sadler conseguiu mais um bom resultado aí. Eu não lembro qual foi o último resultado dele, mas ele vem melhorando nas últimas provas, tanto ele quanto o Regan Smith. Eles já estão a 55 pontos do líder, né, 55 a 60 pontos da liderança do campeonato. Com essa irregularidade do Chris Buescher e com o Chase Elliott e Ty Dillon, mesmo descontando pontos, não tendo grandes resultados, né, Léo? A gente tem que lembrar Alô? isso, né? No final de semana, em New Hampshire, né? Fala, Léo, tá me ouvindo? Opa, ó, pra Tá me falar, tô ouvindo? sim. Pra falar do Elliot Sadler aqui, você que não lembra as últimas posições dele. Ele teve um puta azar lá em New Hampshire, Mas ele vem melhorando, foi né? 17º, apenas 17º. Mas se você olhar aqui nos últimos, desde Michigan, vamos colocar aqui desde Michigan aqui, né? Aliás, vamos pegar aqui desde Talladega. Desde a corrida número 9, aí já estão indo para foi a décima corrida. A décima corrida de 10, apenas 3 corridas ele terminou fora do top team aí, né? Que foi Dover, 21º. Eu acho que ele estava quase 100 pontos. Ele estava quase 100 pontos, o líder. Tinha uma diferença muito grande. Ó, ele foi em Dover, ele foi 21º, Chicago foi 11º e London foi 17º. As outras corridas todas foram top team. Lembrando que Michigan foi 5º, Daytona foi 2º, quase venceu. Kentucky foi o 5º e Indianapolis foi o 5º também. Então tá aí os bons resultados aí do Elliott Sadler nas últimas 10 corridas aí, Elião. E até um piloto que eu acho, não diria para título, né? Porque eu acho que mesmo com essa irregularidade do Chris Buescher, eu acredito que ele ainda possa se recuperar, né? Mas até em relação à briga pelo vice-campeonato, mas o ponto que eu quero falar é que O Ty Dillon e o Chase Elliott não estão aproveitando como deveriam. Se você for pegar as últimas chegadas do Chase Elliott, eu acho que ele só teve um top 5, né, em Daytona, né? Fora as outras provas, eles não conseguiram se aproveitar dos problemas que o Chris Buescher teve, né? Enfim, daí ele e o Reagan Smith, que já apareciam fora, carta fora do baralho, estão, de certa maneira, não tão longe do vice-campeonato, né? Que é o Chase Elliott, né? Tá menos 25, né? Dá o que uns 28 pontos, mais ou menos, de diferença, né? Enfim, seguindo aqui, né? Vou dar um destaque pro Kyle Larson aí, fez esse carro. Coisa interessante, né, Léo? Que a gente, assim como na prova do Sprint Cup, em momentos, tinha vários pilotos competindo em estratégias diferentes, né? Pelo fato de Indianápolis ser uma pista longa, né? Tinha a possibilidade de você, tipo, parar em bandeira verde e arriscar uma estratégia diferente, né? O Larson fez isso, o Ty Dillon também fez, né? Chegaram a liderar até. Pode dizer, chegaram a liderar. E esse carro da Harris Scott conseguiu o segundo top 10, né? No fim de semana passado, acho que o prêmio pole já conseguiu um top 10. A equipe que está se reestruturando, né? A Turner não existe mais, né? A Harris Scott foi um pedaço da equipe que foi meio que teve uma manutenção dessa operação, uma operação menor, né? No mais aqui, né? Ryan Sieg, que fez mais um bom trabalho em Indianápolis, né? Não é a primeira vez que ele anda bem lá. O Arik Almirola andou bem também em alguns trechos da prova, até achava que ia terminar mais à frente. Aí no mais, Léo, o único destaque que eu vou colocar aqui é o Alex Bowman, né, que correu nesse final de semana pro John Westallen, né? Acho que o Westallen se machucou na quarta-feira em Eldora, né, teve um problema, acho que já estava machucado e durante a prova acho que ele acabou sentindo fisicamente e acabou desistindo de participar da prova. Leonardo? Depois de Eldora, ele teve problema mesmo. Sinceramente, também não sei porquê. Não, eu pelo menos não li nada, não acompanhei nada. Quem viu, leu alguma coisa, viu ou sabe aí, por favor, né, algo de mais concreto aí, nos envie aí, porque nós estamos meio por fora aí. Eu não li nada, não. Elião, você comentou do Chase Elliott aí, né? O Chase Elliott em London foi o nono colocado. E agora esse. Não tinha sido revelado. Não, então, só terminando, a reportagem lá, tinha sido reportado que ele teria tido um problema de saúde lá, uma lesão, né? Só que não era nada relacionado com competindo. Deve ter quebrado a mão ou fazendo outra coisa, né? Era contusão fora, né? Ele andou em Eldora. Foi meio que um sacrifício, só que parece que a lesão acabou piorando. Daí, para se preservar, até porque o campeonato que ele compete na realidade da Truck Series, né? Ele acabou resolvendo não participar desse final de semana. Eu não teve na pista aí. Você falou do Chase Elliott aí, ele foi o nono colocado em London, tá? E repetiu o top 10, foi o décimo agora em Indianápolis, né? O Chase Elliott aí que ainda não venceu esse ano, mas tem dois segundos lugares, Iowa e Michigan, né? São os dois segundos lugares dele aí. E Daytona foi terceiro colocado. E temos também, vamos voltar aqui em Fontana. Foi quarto, Atlanta e Las Vegas quinto. Depois disso daí, não temos bons resultados aqui pro Chase Elliott aí. Como você bem falou aí, ele não conseguiu aproveitar muito, tirando, eu acho que Daytona, né, que ele foi terceiro e o Chris Buescher foi apenas o 12º. Essa aí realmente foi a corrida que teve maior diferença aí entre os dois aí, né? Já no Kentucky, o Chris Busch foi o 11º e foi o 13º. Lá em London, ele foi o 14º e o Chase Elliott foi o 9º. E agora também 10º para o Chase Elliott e 16º o Chris Busch. Realmente não conseguiu tirar muitos pontos, mas a diferença vem caindo aí, viu, Leon? Para falar também do Chase Elliott aqui no ranking dele, né? Ele saiu de Talladega em sétimo colocado, né? O Chase Elliott, apesar do bom resultado dele, ele ainda perdeu uma posição no campeonato, que ele foi o sétimo lá. Ele perdeu uma posição no campeonato, saiu de lá em sétimo. E atualmente agora ele é o quinto colocado, viu, Leão? Então ele pulou aí de sétimo para quinto colocado. Só deixa eu dar uma olhadinha nos pontos aqui. Ele saiu de lá atrás do Ty Dillon, 48 pontos atrás do Ty Dillon, né? E atualmente o Elliott Sadler está a 57 pontos do Chris Buescher. Essa é a realidade aí do Elliott Sadler. Elion, eu gostaria que você desse seus comentários sobre o desempenho do Ty Dillon em Indianápolis. Ah, não. Indianápolis talvez seja uma das pistas onde o Ty Dillon melhor anda, né? Estreia ele foi na Xfinity, né? 2013, né? Ele foi 2013, né? Ele competiu, ou 2012, 2012, eu acho. A primeira prova lá foi terceiro lugar logo na estreia, né? Eu achava até que ele. Só que, pelo que eu entendi da prova lá, ele estava numa estratégia diferente, né? E a STR não se mostrou um equipamento tão forte assim, né? Eu acho que ele poderia ter terminado no top 5, né? Porque também é um pouco complicado. O Tadinho, de certa maneira, teve muito azar, né, Léo? Ele poderia estar bem mais próximo do Chris Buescher, né? Caso tivesse tido aqueles problemas como em Indianápolis, né? Eu acho que no Kentucky ele teve problema também. Enfim, eu acho que ele poderia estar numa situação melhor. Ainda sobre a Sadler, uma coisa curiosa foi que a melhora dele coincidiu com a piora do Bubba Wallace, né? Uma coisa bastante interessante, né? Quanto. O Wallace começou muito bem o ano, né? Liderando prova até, forte, o Sutter irregular, inconsistente. Com o passar das provas, o time 1 foi se acertando e o time 6 começou a enfrentar problemas. Isso é a coisa mais comum no mundo para um rookie, né? Leonardo? É bem comum mesmo. Ô, Elião, só pra reforçar aqui sobre o Ty Dillon, tá? Perguntei já de forma estratégica já. O Ty Dillon tem ele depois da grande corrida, né? Logo na. Ele fez três corridas em 2012: Dover, Indianápolis e Richmond. Indianápolis ele largou em terceiro, terminou em terceiro, né? Com o carro do 51 da RCR, né? E no ano passado ele venceu essa corrida de Indianápolis, né, o Ty Dillon. Essa é a única vitória do Ty Dillon na carreira dele. É Indianápolis, justamente Indianápolis, no passado ele venceu. E eu vi que esse ano talvez ele não foi tão bom como ele foi aí nas últimas corridas dele aí. Em 2013 ele não participou da corrida de Indianápolis. Eu não sei, não lembro qual motivo, mas ele não participou dessa corrida aí. Talvez deva ter sido por conflito aí, mas não sei se teve conflito entre. Porque Eldora é na quarta e Indianápolis é só um final de semana aí. Mas em 2013 ele não participou. Mas fez uma puta estreia em 2012, foi, largou em terceiro, terminou em terceiro, né? O ano passado venceu, largou em terceiro também e venceu a corrida. E esse ano ele já largou em nono e terminou a corrida em nono aí, o Ty Dillon. Se você olhar o histórico dele, ele foi abaixo do esperado de Indianápolis aí. Por isso que eu fiz a pergunta pra você, não, que eu esperava talvez um pouco mais do Ty Dillon aí, não apenas um nono colocado, ou talvez até uma briga pela vitória aí, com um carro um pouco mais forte aí. Não sei se talvez esse problema era realmente o carro aí, né? Elião, você tem algum ponto da corrida aí que você quer Lembrando, relembrar? né, Leonardo? Pode falar, Leão. Não, eu só ia relembrar que em algumas provas ocorreu a troca, né? O Dennis Stockman, que era o crew chief do Ty Dillon, foi pro carro 33, né? E o crew chief, que era o 33, que era o Nick Harrison, até que trabalhou na Phoenix, né? Passou a ser o chefe de mecânicos do Ty Dillon, né? Se esperava que com essa troca, acho que também alguns membros da equipe da engenharia também. Fizeram também a troca, né? Pensando no carro 3 mais forte, né? Já que o 33 já somava duas, três vitórias, né? Enfim, mas parece que o desempenho do Tars não está sendo tão agudo. Daí até uma dúvida que eu tenho, assim, eu venho a imaginar, né, que investimento de patrocinador por fora do carro 33 seja mais pesado do que no carro 3, né? Porque a gente vê a força do carro 33, já venceu várias provas no ano, né? Sempre que anda no 33, o próprio Pulmenar, né? Esse final de semana foi muito bem. É esse ponto, né? Ô, Leão, só pra falar aqui, O Dennis Stockman foi quem trabalhou com o Ty Dillon em 2014, tá? Ele que teve aí com o Ty Dillon em 2014 com a vitória. E esse ano quem teve com o Ty Dillon foi o Nick Harrison. É o Nick Harrison que é o substituto do Dennis Stockman Sim, Léo, quando o carro esse é o ponto, 33 Léo, está ocorreu tá essa na troca. pista. Sim, Léo, esse que é o ponto que eu puxei. Há algumas semanas ocorreu essa troca. Acho que antes de Daytona até. Porque o carro 33, ele. O Harrison, logo da Phoenix foi fechada, né? Foi vendido, ele foi. Ele assinou contrato com a equipe do Richard Childress para trabalhar com esse carro 33, quando teve o Paul Menard, teve o Cale Conley, né? Aí, durante essa temporada agora, ocorreu essa troca. Acho que foi antes de Daytona. Elião, desde Daytona que o Nick Harrison tá com o carro número 3, tá? Desde Daytona. Ele assumiu Isso o carro mesmo. número 3 do Ty Dillon em Daytona. Elião, você tem algum momento da corrida que quer chamar atenção aí? Eu já posso repassar aqui, eu posso passar os números aqui, o resultado, repassar e já entramos no Posso campeonato. parar? Passar os números, passar os Então números. vamos aos números da corrida aí da Lili Diabetes 250. A corrida teve duração de 1 hora e 49 minutos, né? Tivemos aí uma média de velocidade de 136.529 milhas. A pole foi cravada com 180 milhas e 527 milhas por hora aí. Tivemos três bandeiras amarelas. A margem de vitória foi de 0.4 e tivemos oito trocas de liderança, né? Realmente foi uma prova com pouca bandeira amarela. Tivemos a primeira bandeira amarela com o carro número 6 do Danos Júnior, parou no meio da pista com problemas de motor. Depois tivemos um incidente aí entre o carro 8 e o 44, né? Entre o Black Coke e o David Starr, que bateram um incidente aí na 1 aí. E tivemos também na volta número 71, fluidos na pista, né? Essa bandeira amarela aí que realmente deu o tom final da corrida aí. Foi onde que deu toda a emoção pro final da corrida aí. Essas foram as bandeiras amarelas, pouca bandeira amarela, né, Léo? Uma corrida bem mais em bandeira verde, sem muita paração aí. E claro que tivemos bastante pit stops em bandeira verde, né, onde que acontece realmente uma troca maior aí dos pilotos aí, se fica um pouco mais com a tensão maior aí. As lideranças aqui, vou falar para vocês, né? Só vou falar das últimas aqui, tá, pessoal? O Larson assumiu a liderança na volta 35, ficou três voltas na liderança. Depois o Kyle Busch foi da 38 até a 75. O Ryan Blaney foi da 76 até a 99, né? Aqui foi a relargada ali depois da última bandeira amarela, quando ele assumiu a liderança da corrida. E o Kyle Busch liderou a última volta e venceu a corrida, né? Claro que ele já tinha liderado outras voltas, mas o Kyle Busch aqui, seguindo a ordem aqui, o Kyle Busch liderou a última volta e venceu a corrida. Leão, você tem algum detalhe da corrida aí? Vamos pro campeonato mesmo. O campeonato lá. Então vamos embora. Só vou repassar o top team aqui, que eu não falei, né, mas eu vou passar aqui de novo. Kyle Busch foi vencedor, Ryan Blaney, Soares, Manor e Sadler, o top 5. Harvick, Larson, Smith, Ty Dillon, Chase Elliott foi o top team. O Brian Scott, o Sieg, Galgo, Eric Almirola e Clements, o top 15. Buescher, Bowman, Yealey, Armstrong e Reed foi o top 20 aí lá em Indianápolis. Campeonato, né? Vamos lá. Campeonato, Chris Busch continua na liderança aí com 651 pontos. O Chase Elliott vem 25 pontos atrás aí do Chris Busch. O Ty Dillon vem 30 pontos atrás. O Egan Smith vem 51. O Sadler vem 57 pontos atrás. O Dale Ossie Jr. 83 pontos. 93 pontos para o Daniel Suarez. Já o Brandon Gogg vem 114 pontos atrás do Chris Buescher. O Brian Scott 124 e o Ryan Reed 125 pontos atrás aí do Chris Buescher. A troca aqui que aconteceu, Leon, lá em Indianápolis, foi que o Brian Scott subiu uma posição, né? Ele foi de décimo para nono, e quem cai de nono para décimo foi o Ryan Reed. Essas foram as trocas aí do final de semana após Indianápolis. Meu amigo Edu Lima, os seus comentários para o campeonato. Então, né, como você falou, aos poucos o Chase Elliott e o Ty Gilmore vêm tirando a diferença, né? Eles conseguindo top 10 e o Chris Buescher não, chegando entre os 10 primeiros, aos poucos essa diferença vai se esvaindo. Só que, como eu falei, os dois pilotos, digamos que eles estão tendo a oportunidade de avançar mais na tabela e não estão aproveitando, né? Eu acho que essas chances, tipo, de ter o seu adversário terminando fora do top 10 e ele chegando em oitavo, nono ou décimo, acho que eles estão desperdiçando. Como eu falei em algumas provas, né? O próprio Chase Elliott, hoje, se conseguisse mais um ou dois top 5 e até para ganhar uma moral com a própria equipe, né? Porque essa diferença em um terço do campo chega a ser um pouco parecido com o que estava ocorrendo na Truck Series, né, Léo? O Crafton tem uma prova mais ou menos, o Jones e o Rich que tiram 3 pontos. Chega no outro final de semana, ele tira mais 3. Só que chega no outro final de semana, o Crafton vai lá e recupera 8. Fica meio que um chove não molha, né? Eu acho que os road courses que vem aí no mês de agosto, né, botem dá um caminho para esse campeonato, né? É um road course atrás do outro, né? Vamos ver, né? E até por ser uma prova de certa maneira meio que o wild card, né? É o tipo de prova que tradicionalmente os pilotos têm bastante chance de ter problemas. É só lembrar que 2 anos atrás o Reed Smith era líder isolado. Nesse mesmo podcast teve gente aqui, né, que decretava o Reagan campeão e no final acho que terminou em quarto ou quinto. Leonardo? Bem falar, bem lembrado, né, Léo? Realmente bem lembrado aí que você falou a história aí do já era campeão aí. Leão, bom, o que eu tenho para falar aqui? O Chase Elliott e o Tadinho não tá se esforçando para tirar essa diferença do Chris Buescher. Vamos ver o que pode acontecer aí, né? Para mim, Smith e o Stadler já estão fora da briga aí. E o Daniel Wallace Jr., né, o Bobo Wallace aí, esses aí, daí para baixo nem se fala aí. Eles vão lutar aí para ver quem vai pro jantar realmente aí, porque para campeonato esses aí esquece, já era. Só se todo mundo começar a quebrar até o final do ano aí, para ter alguma emoção aí. Então a briga realmente entre o XR e o Tadino. Oi. Leonardo, pessoalmente eu acho que hoje o Rick Smith e Alex Sutter não podem ser afastados. Só vê a diferença entre os dois e o Chase Elliott e o próprio Ty Dillon, né? Se esses pilotos mantiverem uma regularidade aí, por mais algumas 6 ou 7 provas, e o nosso companheiro Chase Elliott ou Ty tem problema, dependendo de uma ou 2 provas, eles podem passar esses dois, né? Tem que ter um pouco de calma nesse ponto. O Buescher, digamos que ele adquiriu uma gordura e está usando ela agora, né? Mas não pode exagerar nisso, né, Léo? Olha, estamos na corrida número 18 de 33, né? Então, assim, os caras têm que começar a andar muito mal aí, realmente, para começar a tirar essa diferença aí, né? Léo, mas 25, 20 pontos, 25 pontos é uma diferença que uma corrida você tira. A gente sabe como são esses road courses, né? Era mais de 50 pontos aquela vez a diferença do Regan Smith, né? Eu acho que era um grid que era, digamos, era um grid de certa maneira mais fraco, né? Hoje em dia a gente tem um grid bastante consistente, né? Se tiver um problema, você termina de fora do top 30, né? Dependendo da situação. Se bem que o Chase Elliott, por exemplo, tirando os Super Speedways, ele não teve nenhum péssimo resultado. Eu acho que de 70, 80 pontos a gente pode falar que eles já eram, Leonardo. Ainda mais com essa pontuação da NASCAR, que é duas, três corridas ruins e outras não soma nem 15 pontos. Se o cara tiver três top 5 seguidos, ele soma quase praticamente 100 pontos, né, Leonardo? Tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com essas análises. Leonardo? Verdade, viu, Leão? Mas assim, Leão, vamos esperar então esse momento aí meio maluco, né? Que o ano passado, o ano retrasado, o ano passado aí, foi um momento onde que muita coisa aconteceu nesses road course seguido aí, né? Muita coisa aconteceu. Para ajudar, tem Bristol no meio, né? Geralmente que Bristol é a corrida maluca ali, tudo pode acontecer. E depois desse monte de road course que vem em seguida aí, vem Darlington, que é outra pedreira aí, né, para os pilotos aí. Então, digamos aí que vai ser um agosto duro de roer, né? Começa agosto em Iowa, vai sair de agosto lá em Road America, em Orchard Lake, e já começa ali setembro ali com em Darlington. Realmente vai ser um ano, realmente vai ser um período do cheio do Ô, caramba. Realmente vai ser um período aí da Xfinity Series aí, desse campeonato aí, Leonardo, bem complicado. lembrando que três dessas provas, né? O que cinco, né? Iowa, Darlington e os três road courses, né? Acho que só em Watkins Glen e Darlington que a gente vai ter os pilotos do Sprint Camp competindo. Nas outras três são eventos praticamente só dos pilotos regulares, né? Fora os É, pistoleiros, né? algum outro pistoleiro pode aparecer aí. Eu tô insistindo em falar aí, porque hoje, na hora do almoço, hoje eu tava mais ou menos estudando já o Chase aí, como que vai ser essa chegada do Chase aí. Eu já tava me preparando já, porque eu tô confundindo as coisas aqui, mas eu já tô estudando pro Chase já. Minha matéria para o Chase, aguardem. Então já tô estudando aí. Então, Leão, eu vejo aí que vai. Vacas magras para todo mundo aí, né? Nas próximas corridas aí, tirando o Iowa, que eles vão tirar de letra essa corrida aí, né? Em Iowa aí, eles não vão ter maiores problemas em Iowa, mas de Watson Green para frente aí, realmente o bicho vai pegar, vai. O poste vai fazer xixi no cachorro. Leão, mais alguma coisa sobre a Xfinity Series? Só isso, Léo. Então, beleza, Leão. Então, eu vou encerrando esse bloco aqui, pessoal, da Sprint Cup, perdão, da Xfinity Series, né? E voltamos daqui a pouco com o bloco da, agora sim, Sprint Cup.